de Deus se movia sobre as águas. Em Joel 2 foi anunciado em Atos 2. Cumpriu-se a promessa. Nos batizou com fogo e glória. Meu louvor é a melodia que ele gosta de escutar.